Antes de citar como se cumpre al-Hajj, como se faz a peregrinação, quero citar algumas das histórias que envolvem este local sagrado, que envolvem Mecca al-Mukarramah e que envolvem a casa sagrada al-Ka'ba al-Musharrafah, para depois citarmos algo da sabedoria da peregrinação. Quais são os benefícios da peregrinação? Para sabermos sobre o sentimento e sobre as regras da peregrinação. E vocês vão perceber que essas histórias envolvem sempre o nosso profeta Ibrahim, Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, o nosso profeta Ismail, Ismael, que a paz de Deus esteja com ele, e o nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. Deus Altíssimo seja fala sobre as preces com as quais Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, se dirigiu a Deus em Meca quando deixou Hajar e seu filho Ismail sozinhos nesse vale. É conhecido da história de Ibrahim alayhi salam que o seu primeiro filho foi Ismail, Ismael. Quando Hajar deu a Ibrahim Ismail na Palestina, ele emigrou para Mecca e ele deixou Hajar e Ismail nesse vale que não tinha habitação alguma, nem sinal de vida algum. E a partir desse dia, Deus deu vida a esse lugar e ordenou os crentes a se dirigirem a essa terra em suas orações e em peregrinação, atendendo à prece de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Então Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, quando deixou Hajar e Ismail nesse local, disse: Senhor meu, faze esta cidade lugar de segurança e faze-me e a meus filhos evitar que adoremos os ídolos. Senhor nosso, eu fiz habitar parte de minha descendência em vale sem plantações, junto de sua casa sagrada. Senhor nosso, para que eles cumpram a oração, então faze com que os corações de parte dos homens se precipitem a eles, se apressem a eles, se dirijam a eles com fervor e dá-lhes dos frutos por sustento, na esperança de serem agradecidos. Esses versículos em Surat Ibrahim, do versículo 35 em diante. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Vejam a prece de Ibrahim alayhi salam ao deixar Hajar e o seu filho recém-nascido Ismail alayhi salam nesse vale. Ele disse: Senhor meu, faze essa cidade lugar de segurança. Primeiro pedido, faze com que esta cidade seja um local seguro. Segundo pedido, faze-me a meus filhos evitar que adoremos os ídolos. Nos faça monoteístas a ti, que adoremos só a ti. E vejam também aqui, Ibrahim alayhi salam faz a prece para ele e para sua descendência. Assim também deve ser a nossa tradição. Pedir pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por todas as gerações que estão por vir. Até que Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, também disse: Senhor nosso, eu fiz habitar parte da minha descendência. Não é toda a minha descendência. Depois disso, Deus concedeu a Abraão Isaque. Abraão os deixou em Meca. Então, eu fiz habitar parte de minha descendência em vales sem plantações, junto de sua casa sagrada. Para que eu fiz eles habitarem esse lugar? Para que eles cumpram a oração. Então, meu Deus, faça os corações das pessoas se dirigirem a eles. Então, o terceiro pedido, faça os corações das pessoas se dirigirem a eles. Primeiro pedido, a segurança. O segundo pedido, faça-nos evitar que adoremos os ídolos. O terceiro pedido, faça os corações das pessoas se inclinarem a eles, se dirigirem a eles em tua terra sagrada. O quarto pedido, e dá-lhes dos frutos por sustento. É um vale sem plantações, um deserto onde não tem plantação, não tem água, não tem sinal de vida algum. Dá-lhes dos frutos. E tudo isso para quê, meu Deus? Na esperança de serem agradecidos. La'allahum yashkurun. E assim aconteceu. Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, deixou Hajar e o seu filho Ismael no vale de Meca e se dirigiu à Palestina. É narrado também que Hajar, alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ela, disse a Ibrahim, alayhi salam: onde vai? Irá nos abandonar aqui? Ela percebeu que ele os deixou ali e iria seguir viagem. Então ela fez essa pergunta. Então Ibrahim, alayhi salam, não respondia. Até que ela disse: Allahu amaraka bihadha? Deus te ordenou fazer isso? Ibrahim, alayhi salam, disse: sim. Então ela disse: Idhan la yudayyuna. Então ele não vai nos abandonar. Vejam como é a crença do muçulmano, como é a fidelidade do muçulmano. É uma ordem de Deus que você nos deixe aqui, então ele não vai nos abandonar. Ela não olhou para o deserto, não olhou para esse lugar onde não há habitação, não há plantação, não há água. Como é que você vai nos deixar aqui? Está louco? Assim seria a reação de uma mulher que não é crente. Porém, ela sabe que Ibrahim, alayhi salam, é profeta de Deus e anda conforme a revelação de Deus. E assim ocorreu. Deus fez com que aquele lugar tivesse vida após ser um lugar morto, tivesse habitação após ser um lugar deserto, e fez daquele lugar ter sustento e alimentação. E isso aconteceu quando uma tribo passou por ali e percebeu que havia vida naquele lugar. O que eles viram? Viram uma mulher com um recém-nascido com água, e essa água jorrou do poço de Zamzam, do qual bebem os peregrinos até o dia de hoje. Creio que já ouviram falar sobre Meh Zamzam. Todo peregrino tem o costume de trazer um pouco de água da peregrinação. Que água é esta? É a água de um poço que jorrou na época de Ismail, alayhi salam, quando ele e sua mãe não tinham o que beber, não tinham o que comer. Então essa tribo viu que tinha um sinal de vida. Então ela pediu permissão a Hajar para que acampassem ali e para que bebessem dessa água. E ela permitiu, e assim começou a vida ali, e cresceu Ismail alayhi salam nesse lugar e foi também um grande profeta. Labbayka la sharika lak, labbayka, innal hamda, innal hamda, wan ni'mata, wan ni'mata, lak wal mulk, lak wal mulk, la sharika lak.